Eu acho a maçonaria uma coisa tão importante, cara. Cara, eu não sei porque eu não sei nada sobre maçonaria. É porque assim, se não tivesse maçonaria, não ia ter mesa, cadeira, estante, essas coisas, né? Ai, meu Deus, piada nível Zenon, cara, isso aí. Eu como assim? Já virou referência de piada. Uh-huh. De piada boa, né? Uh-huh. É isso aí, pessoal. Estamos aí para mais um podcast Whatever. E dessa vez a gente vai trazer um tema que foi o ganhador da nossa primeira enquete sobre quais os temas de podcasts que vocês queriam ouvir. Lendas urbanas. Nós vamos falar aqui sobre algumas lendas urbanas, explicar pra quem não sabe o que é, pra que serve, se come, se não se come. Hoje estamos com Zenon. E eu tenho que passar por um corredor sinistro pra chegar no meu quarto, cara. Seu Moura. Estou aqui, eu apresento, opa. Hoje é a versão do universo alternativo do Moura, que é português. É Thiago Manuel. E seu Marcelo? É, estamos aqui no segundo dia de lua cheia, depois da super lua, né? É, foi só sábado, na verdade, eu acho. Tudo bem, mas é um momento bem apropriado pra gravar o podcast de lendas urbanas. Ah, com certeza. Tem várias lendas urbanas a respeito relacionadas com a lua e tal. Eu não sei nenhuma, mas eu sei que tem. Se é de noite e vocês estão escutando, galera, fosse vocês, dá um tempo aí, porque vai ser foda. Eu quero que se foda quem tá ouvindo à noite. Eu tô gravando à noite, isso que me interessa. Porque é aquele de fantasmas, né? Mas aquele de fantasmas não foi tão assustador assim. A trilha sonora foi melhor, toda animadinha. O podcast de conspirações deu mais medo que aquilo lá, cara. É, realmente. Quem quer começar falando um pouquinho aí pra nós, na verdade, o que são essas lendas urbanas, né? Especificamente. As lendas urbanas são causos, né? Histórias que as pessoas contam, que não se tem um fato verídico, científico, digamos, que você possa comprovar que realmente existe, e que cai no gosto popular, né? Cai no senso comum. E hoje em dia, com internet, tem muito, você recebe muito por e-mails, e antigamente era mais pelo boca a boca, principalmente cidade pequena tinha muito isso. O próprio nome diz lenda, né? Uma coisa que ninguém sabe se existe ou não. Entra um monte de coisa, né? Imagino eu que algumas coisas que a gente já falou, de repente, em outros podcasts, e algumas outras coisas mais urbanas mesmo, né, que a gente vai falar por aí. Esse lance de lenda urbana parece muito aquele lance de a história que aconteceu com um amigo de um amigo, né? Você nunca conhece a pessoa que viveu de fato aquilo ali, parece o Chicó do Alto da Compadecida, mas... Não sei se foi assim, mas sei que foi verdade. Eu lembro que passava até um desenho no Cartoon Network, se não me engano, era um curta-metragem, assim, entre um desenho e outro, que contava sobre várias lendas urbanas, em forma de animação, e o cara falava, né, essa é uma história verdadeira, aconteceu com um amigo de um amigo meu. Isso resume bem, cara, o que é uma lenda urbana. É mais ou menos isso aí, né, não deve ser muito diferente do que era antigamente, as lendas mesmo, né, de lobisomem, coisa assim, né, tipo, as pessoas dizem que alguém disse que jura que aconteceu, né. Jura que teve um pai, uma mãe, um tio que viu, ou que aconteceu, ou que teve envolvido em alguma coisa relacionada, né? Isso é bem característico da lenda urbana, né? Ah, cara, eu acho que uma lenda urbana brasileira antiga, que todo mundo conhece, é da loira do banheiro, né? Essa é contada desde os primórdios, assim. Um amigo meu era meio Alok, assim, estilo Loki de ser. Coitado. Aí ele falou assim, cara, essa loira do banheiro é uma desgraçada. Porra, já fiz de tudo pra ela aparecer pra mim, cara. Imagina uma loirinha lá dentro do banheiro à noite. Já falei palavrão no fim do espelho, já dei 3 descargas na meia-noite, a desgraçada não aparece. Agora, cara, tem uma distinção assim, né? Porque antigamente não era só essa coisa de sobrenatural, de fantasma. Era até a questão de seres, pessoas que você ouvia falar que não conhecia. Por exemplo, o Robin Hood mesmo era uma lenda. Né? Era uma lenda urbana também, porque muitas pessoas falavam sobre o Robin Hood na época que ele existia, mas não o viu. Então ele se tornou uma lenda durante muito tempo na história. Se tornou uma lenda essa questão. Então tem outros tipos de personagens, digamos, históricos, que se tornaram lendas porque também não eram muito conhecidos, né? É, o próprio Jack o Estripador, por exemplo, é um exemplo de lenda urbana, né? Não os assassinatos em si que realmente aconteceram, mas toda essa coisa em volta de quem ele era e fica toda essa aura de mistério, né? Quem ele era, por que ele fez isso, se ele era um assassino, se serial, se ele era como tem no do inferno, se ele faz parte de uma conspiração maçônica, ou se ele era algum ser sobrenatural, ou se ele era uma criatura mítica, enfim, né? Tem também essa... Hoje em dia tem também essa aura de lenda urbana, né? As lendas, assim, são baseadas em histórias, talvez podem até ser histórias verdadeiras, mas que com o passar do tempo elas vão sendo modificadas, né? Sei lá, o avô do cara tava no meio do mato e viu uma luz misteriosa. Era a lanterna de uma outra pessoa. Aí do jeito que ele contou, a outra já contou pra outra pessoa que era uma luz que de repente voou, tava no céu e se moveu muito rápido. Aí começa já a imaginação da pessoa a voar, né? Saci Pererê, mula sem cabeça, conta como lenda urbana? Não, conta como folclore, né? É, não se acredita mais nisso na cidade, né? Pelo menos a maioria das pessoas não acredita. É um tipo de lenda, né? Tem um senhor aqui cara, ele vive contando que ele vê lobisomem aqui. É, não, mas lobisomem é uma coisa que foi meio que transportada pra cidade mesmo, cara, porque aqui, minha avó, meus parentes mais antigos, assim, mais velhos, contavam bastante essas histórias de lobisomem aqui mesmo. É, porque lobisomem é uma tradição europeia, né, na verdade, né? Foi transportada pra cá, pro Brasil. E aí, colocou na cabeça das pessoas. As pessoas começaram a ver gente muito peluda e forte, e aí começaram a colocar que era lobisomem, né? É, o Tony Ramos é o disseminador da lenda do lobisomem. Seria o Tony Ramos bombado, no caso, né? Tem um amigo meu que é aí de Caxias, o Rafa. Quando ele era criança, ele falava que ele tinha medo do boitatá, que aí todo mundo falava que tinha o boitatá. Ah, é, falavam bastante quando eu era mais novo, sim. E eu sempre imaginei que o boitatá era um boi. Eu também. Também, acho que todo mundo quando é criança imagina isso. Eu fui descobrir isso agora, porque tipo, ele falou, a gente tava falando exatamente sobre esse negócio de lenda e tal, e ele falou que, quando eu morava em Caxias, a gente tinha muito medo do boi Tatá. Aí eu fiquei imaginando que era o vizinho dele que tinha um boi brabo, assim, que pegava e corria todas as crianças. Chamava Tatá, né? Tinha aquela plaquinha assim. Chamava Tatá. Quando era criança, assim, acho que tinha uns 10 anos. No colégio onde eu estudava, era colégio de bairro, assim, então todo mundo se conhecia. Então, a parte de trás era uma parte que tinha mato e era um terreno que era propriedade privada, mas era um terreno sem cercado. Criançada gostava de aparecer por lá. E do nada, em algum momento, alguém encontrou um buraco lá. Que não sei como, não sei da onde que veio a história, mas veio a história de que tinha aparecido lá da noite pro dia. E aí... A história começou, os dias foram passando e a história, em uma semana, a história tomou uma proporção assim, que tinha gente que tinha visto uma mulher com uma criança dentro do buraco, que desapareceu, que tinham visto fumaça saindo do buraco, uma série de coisas bizarríssimas assim. E era engraçado porque, tipo assim, como era uma propriedade privada, as professoras não queriam que a gente fosse pra lá, né? Então elas meio que incentivavam a lenda pra que a gente ficasse com medo e não fosse pra lá, né? Aí até que um dia alguém comprou o terreno e fechou o buraco e fechou o terreno, construiu uma casa em cima e tudo ficou bem. Aí, até agora não se falou mais nisso aí. A criança já cresceu, já virou homem, né? E ninguém nunca mais ouviu falar. É, como todas as lendas, né, cara? Tipo, ninguém nunca mais ouviu falar, mas na época todo mundo, cada um tem sua versão do que aconteceu, né? Uma das coisas que eu acho interessante exatamente da lenda urbana e tal é a questão, porque ele é uma tradição oral, né? Então, tradição oral é exatamente como você falou. Uma pessoa conta uma coisa, vê outra aumenta, outra vai aumentando, outra vai colocando e tal. E aí daí surge a lenda, né? Antigamente na Grécia mesmo, acho que Homero foi o primeiro, né? Foi Homero, se não me engano, que reuniu as lendas que existiam exatamente na Grécia, de guerreiros, de mitológicos e tal, reuniu tudo numa história. Quer dizer, eram lendas, né? Eram histórias contadas oralmente que iam passando de um para outro até alguém reunir. Isso eu acho muito interessante dentro do conceito da lenda urbana, né? Filme dos 300, né? Tinha um dos guerreiros que ele era o contador de histórias, né? Ele contava histórias sobre deuses guerreiros e tal, ou sobre guerreiros que viraram deuses, não sei o que, pra incentivar o exército. É, e é interessante nesse caso específico aí do Homero, que ele declamava, no caso, contava, né, as histórias em forma de poesia, e as poesias tinham coisas de 200, 300, às vezes 1000 versos que contavam histórias assim, e todo mundo se reunia na praça pra ouvir ele contar essas histórias. E uma das coisas curiosas que dizem é que tinha gente que voltava, fazia questão assim de tentar decorar o máximo de versos possível pra voltar na praça no outro dia e ver se ele contava a mesma história da mesma maneira, se ele não esquecia de nenhum detalhe, assim. E ele geralmente não esquecia, ele era conhecido por ter uma memória prodigiosa, porque naquela época ainda tava, essa questão da escrita ainda não tava totalmente desenvolvida, ela tava começando a se desenvolver, então ele não escrevia os poemas, ele simplesmente memorizava de cabeça mesmo, assim. Eu lembrei de duas aqui de lendas urbanas, aquele lance do roubo do rim. Isso é muito bom, cara. Cara, você encontrava a mina na balada, a mina era gente boa, simpática e tal, e depois de algumas bebidinhas, ela te chamava pra ir pro apartamento dela, tomava... Nem parava pra pensar no fato de que, tipo, era quase que impossível que uma mulher tão gata fosse pegar algo, fosse querer ficar com o cara, mas tudo bem. Não, você tá chapado, porra, me dei bem. Aí ela te dá uma bebidinha batizada, e no dia seguinte você acorda com uma banheira de gelo, com uma incisão nas costas e um bilhetinho escrito ligue rápido para o hospital ou vai morrer. Cara, eu diria que você é bem criativo, pode até funcionar. É, pois é. Deve ser uma coisa desagradável, né, cara? Se acordar sem o rim. É, um desconforto nas costas, um geladinho no pé. Eu já vi uma versão diferente aqui, quando eu morava no interior, o pessoal contava muita história do Papa Figo, né, que é como se fosse uma pessoa, um ser que arrancava, que fazia a mesma coisa dessa mulher, só que em vez do rim era o fígado que ele pegava. E aí chamava pegava... o quê? O Papa Figo? É, Papa Figo. Uma corruptela, né? Corruptela, se não me engano, que fala a palavra, como você diminui, né? Fígado pra figo. Aí ele tirava o fígado da pessoa e aí eu não me lembro se ele comia ou se ele fazia alguma voodoo ou sei lá o que era. Pelo nome Papa Figo, ele devia comer, né? A não ser que ele fosse alguma figura católica importante. Tem também aquela da passageira fantasma. Essa historinha, cara, é muito engraçada. Passageira fantasma anda de carona com o motoqueiro fantasma? Deve ser, mas esse dia ela pegou um táxi. Diz a lenda, o taxista parou na José Bonifácio, Avenida São Paulo, se não me engano, e que aí na frente do cemitério Santa Isabel uma moça deu um sinal pra ele parar, tal. Parou, levou a moça, deram uma volta na cidade e ele trouxe ela pro cemitério de novo, né? E ela não tinha dinheiro pra pagar, ela falou assim, ó, vai na casa desse endereço aqui dos meus pais e eles vão te dar o dinheiro. Tá, beleza, o cara foi atrás, e aí quando chegou ele contou a história e o cara não acreditou, ele, como assim? Aí ele, pô, a moça me deu esse endereço, será que é o endereço errado? Ele viu umas fotos dela na sala da casa. Aí ele escreveu como tava a moça, não sei o que. O cara, não, é impossível, minha filha já tá morta há 10 ou... Aí daí, o tempo morte depende. Dela depende de quem conta a história. É, esse é o famoso, ela morreu há 50 anos. O que é mais impressionante dessa história? O taxista tomou calote do fantasma. Não, que merda, né, cara? Isso que eu ia falar, cara. Eu quero saber que taxista é esse que você fala assim, ó, oh, tem dinheiro pra te pagar, você vai entrar o endereço ali, ó. É uma besta, né? Mas, cara, esse negócio aí virou meme lá na agência onde eu trabalho, cara. Tipo, sempre que acontece alguma coisa, tipo assim, ah, onde é que tá a tal pessoa? A gente sempre fala, ela morreu há 50 anos. Tipo, besteira total, assim, ah, tu ligou pra tal cara? Não, por quê? É porque ele morreu há 50 anos. Virou meme lá na agência. Quem gosta muito dessa história da passageira fantasma é o Ratinho, né? É o Silvio Santos. Ah, sim, sempre levam o Padre Quevedo. Sônia Abrão. Fazem aquelas reconstituições maravilhosas, cara. O Silvio Santos era fantástico. O Silvio Santos fazia uma pegadinha com isso, cara. Topa dinheiro. Pegava. Isso é foda, cara. Pegava, contratava a atriz, ia lá pro cemitério, levava o cara, entrava, não sei o que, a mulher sumia. O cara ia atrás, ela não tava mais em canto nenhum. É verdade. Cara, o Silvio Santos trollava todas as coisas que os outros tentavam fazer sério, velho. Isso é genial, cara. Que coisa mais fantástica do que aquela pegadinha que o cara tava, o pessoal andando do lado do cemitério e parava um táxi, era uma caveira dirigindo. Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de táxi junto ao muro do cemitério, só que agora ela trocou de veículo, ela está com esta motocicleta. E os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem. Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não, não fujam, não fujam! Vem o menino da troca, vamos todos para o inferno! Eu gostava do Silvio Santos porque as pegadinhas dele eram agressivas, cara. Era tipo infartar o filho da puta, tá ligado? Cara, eu cheguei a sonhar com isso, cara. Eu sonhei que eu tinha entrado, que eu entrei no ônibus e tinha um esqueleto dirigindo quando eu era guri. Tava indo pro castelo de Grayskull? Nem sei pra onde tava indo, cara. Assim que eu entrei no ônibus e tinha uma caveira dirigindo. Mas eu achei normal. Eu acho legal essas coisas de... Essas coisas de sonho, né? Que a gente tem coisas que são totalmente bizarras e no sonho a gente acha normal, sim. Não, o cara que escreve Madrugada Macabra, nada mais normal com a caveira dirigindo o ônibus, né? Por que não, né? É, pois é. Cara, eu já sonhei com coisa bem mais bizarra. Quando eu era criança, cara, eu vivia sonhando com coisas bem macabras, assim. E era coisas que eu não assistia, porque eu tinha medo de assistir filme de terror. O ovo é de todo, do ovo é que vem tudo. Do ovo nasce o filho dos pássaros do mundo. Do ovo e do óvulo nasceram os animais. Nasceu Adão e Eva e foi nascendo muito mais. O ovo. A gente comentou sobre isso em alguns podcasts, mas a gente não pode deixar de falar, cara. Sobre o boneco da Xuxa, cara. Não fala desse demônio, cara, eu não vou dormir essa noite. Ah, é, eu me esqueci que o Mora tem trauma disso. Minha irmã era pequena, ela dava com a cara da boneca na parede, tava com os dois olhos da boneca viraram pra dentro, assim, sabe? Só que, tipo, o outro lado era vermelho, cara. A hora que eu vi aquele olho vermelho daquela boneca toda arriscada olhando pra mim com aquela cara satânica, aquilo voou pela janela na mesma hora. Além de espreito Moura pelos esgotos de Criciúma. Não, eu joguei lá em Balneário Camboriú ainda, cara. Eu tava lá, esse desgraçado deve ter vindo a nada. Tá vendo essas enchentes que deram por aí? É, exatamente. Qual que tinha uma faca dentro? Era do Fofão, era cara. Do Fofão, a gente, uma vez a gente fez uma sacanagem, tinha a dona de uma locadora aqui perto de casa, né? Aí ela tinha um boneco do Fofão. Na locadora, ela deixava lá mesmo. E aí um dia a gente pegou escondido, aí a gente fez uma incisão no rim do Fofão. Colocamos uma faca lá e deixamos lá, né? Aí a gente falou pra ela. A molecada mais velha chegou e falou assim: porra, você sabe da história do boneco do Fofão? Não sei como você tem coragem de deixar essa porra aí, não sei o quê. Aí ela não conhecia. Parece que tem uma faca na parte de dentro do boneco e que à noite ele cria vida e mata as crianças e tal. Aí ela pegou o boneco dela, assim, meio apalpou a parte de trás. Nossa, tem um negócio aqui. Aí quando ela abriu, assim, a tampa, atrás da tampa, ela viu a faca lá e jogou o boneco pra cima, quase chorou de tanto medo, ela cagava de medo dessas coisas. Tanto que quando ela tava na locadora, ficava ela e mais uma outra garota. Quando ela tava na locadora, ela virava os pôsteres do Fred Krueger, do Jason de costas, assim. O do boneco do Fofão não precisava nem ter uma faca dentro dele pra ser assustador, cara. Ele é um personagem infantil que tem testículos na cara, bicho. Isso é assustador. Uma cara de saco. Isso já é assustador por si só, né? E aquele cabelo dele são pentelhos, né? Por ver bem. Não, aqui, sei lá o que é aqui, meu Deus. Negócio lá do copo, cara. Vocês lembram da brincadeira do copo lá? Sim, já fiz também. Todo mundo tem uma história bizarra pra contar disso. A gente fez uma vez na escola, aconteceu porra nenhuma. Acho que tinha tanta gente. Tinha tanta gente fazendo ao mesmo tempo que o inferno tava sobrecarregado. Já tava linha cruzada, né? Um amigo meu conta que eles conseguiram, numa dessas brincadeiras do copo, que eles conseguiram chamar o espírito do pai dele que tava dormindo. Tipo, é um outro nível, é um outro nível de habilidade psíquica, né? De habilidade sobrenatural, assim. Tipo, tu não traz só o cara que tá morto, tu traz a alma do cara que tá vivo, mas que tá inconsciente. O moleque se fudeu, foi de castigo por ter atrapalhado o sono do pai. O cara só chega lá, né? Aparece a alma do cara, porra, o que tu fez, cara? Sai daqui, agora tu vai ver, eu vou acordar, tu vai ver, hein? Ó, eu tô voltando pro meu corpo agora, e é bom que quando eu levantar e vir pra cá, tu esteja com tudo isso arrumado, hein? Também já ouvi histórias dessas de um amigo meu. Ah, o copo ficou maluco e se espatifou na parede. É isso, você sempre tem. A galera foi tentar fugir da sala e a porta tava trancada, a porta tava aberta, ela se fechou sozinha e se trancou, entendeu? As paradas assim, cara. Vocês já ouviram aquela lenda do cadáver na garrafa de Coca-Cola? Não. Fala que uma mulher, uma funcionária da Coca-Cola, ela sofreu um infarto quando operava um dos tanques dos refrigerantes e que aí o corpo dela caiu dentro do tanque. Esse tanque era mó fundo e ninguém viu o corpo dela lá, mergulhado no refrigerante. Ficou lá por dias se decompondo e sendo engarrafado. Aí essa lenda foi tão forte que a venda da Coca-Cola diminuiu em todo o território brasileiro. Eu fico imaginando, porra, a mulher devia ter 220 quilos, então, pra ser engarrafada e mandada pro Brasil inteiro, né? Devia ser uma gigante, né? Porra! Cara, eu lembrei de uma que eu comentei, não lembro qual dos podcasts, foi naquela semana do Cachorro Louco que a gente fez, que eu comentei na época da lambada, cara. Teve uma história aqui que dizia que tinha um cara que, todo de branco, convidava as mulheres pra dançar e aí acabava, tipo, querendo fazer o, como diz um amigo meu, um pé um pé um tico pé um pé no banheiro. Como que é, ué? Pensa. Pé um pé um tico pé um pé um. Que isso? Fap fap. É, a gíria do... O Rafael tá fazendo beatbox aqui, né? Anyway, caralho, o que que ele tá fazendo no banheiro? Ah, já falei duas vezes, cara. O editor que faça um funk com isso aí. O que ele tá fazendo no banheiro? Pé um pé um tico pé um pé no... Pé um pé um tico pé um pé no... Tá fazendo banheiro. Pé um pé um tico pé um pé no. Pé um pé um tico pé um pé no. Em resumo, ele pegava, acabava levando as mulheres pro banheiro. E aí, tipo, em vez de fazer o bem bom lá, ele matava as mulheres e escrevia alguma coisa no banheiro com o sangue delas. Tipo, sei lá, alguma coisa do. Passei do por aqui. Tipo, é nóis, mano, sei lá. Escreve. Ele escreve uma coisa no banheiro. Passei por aqui e saí correndo, pau no cu de quem tá lendo. Escreve com sangue, né? Lá fora você é falente, aqui dentro você não passa de um cagão. Não, e aí a lenda era essa, e tipo, foi bem no fervo da lambada, assim, né? Hoje em dia na minha cabeça fica muito claro que quem criou essa lenda urbana foi as mães, né, cara, que não queriam que as filhas ficassem com sainha curta indo pras festas rebolando pros. E dançando com os guris, né? Não, mas só deixa eu fazer um pequeno comentário. Vocês já viram que na mesma proporção em que o Z cita a máfia, o Rafael cita a lambada? A lambada fez parte da minha vida, cara. Eu não sei se era verdade, mas eu lembro de ser um puta de um dançarino de lambada quando eu era criança. Assim você pensava, né? É bem provável que seja uma lenda urbana, né? Você lembra aquela lenda da agulha? A galera deixava a agulha infectada com sangue. Infectada com. Seminóis, isso aí ficou bem conhecido, né? Colocava uma agulha contaminada em assentos de cinema ou teatro. Geralmente tá escuro, você não enxerga. Orelhão, cara. Sabe que deixava dentro coisa do orelhão que você colocava assim, se picava. Também tinha até umas versões alternativas que eram de que tinha uma mulher ou um homem que corria atrás das pessoas com a agulha na mão pra espetá-las e não sei o que e tal. Cara, isso me lembrou de uma outra que também é meio recente, assim. Começou assim. Primeira história que eu vi é que num cinema de São Paulo, o cara entrou numa sessão, normalmente assim, e aí sentou do lado da pessoa, uma pessoa qualquer, tipo, tirou uma arma do bolso e assaltou a pessoa ali lá dentro do cinema. Aí, um tempo depois, eu ouvi a mesma história que diz que aconteceu em Curitiba. Eu só sei que depois de um ano, eu já tinha ouvido a mesma história em uns 10 lugares diferentes que tinha acontecido. Todo mundo me dizia, não, cara, mas aconteceu mesmo, tu vê essa notícia. Tipo, todas as notícias vinham do mesmo lugar, assim. Mesmo e-mail. Mas era lance. Ele assaltava dentro do cinema? Ele assaltava dentro do cinema. Se assalto no Brasil aconteceu. Qualquer coisa que envolva assalto não é lenda. Aí criou-se esse pânico, né? De que não vamos no cinema porque o pessoal pode entrar lá e nos assaltar dentro do cinema, sabe? Isso era uma conspiração das locadoras. Isso me lembrou, você sabe da história do palhaço da Kombi? Ah, não. Eu ia falar isso aí, a lenda da gangue dos palhaços. Pô, velho, a história é muito louca. Assim, eu não conhecia muito essa história. Fazendo pesquisa pra esse podcast que eu vim saber, né? Que, fazendo que pesquisa, entende-se que ele achou agora. E Marcelo, eu sou obrigado a dizer que fogo em saber, porque tu disse, tu sabe a história do palhaço da Kombi? Eu fiquei imaginando o que o palhaço tinha feito com você da Kombi. acredita que em meados de 1990 uma história assombrou a Grande São Paulo, por ocasião do lançamento de uma série especial no jornal NP, chamado Os Crimes que Abalaram o Mundo. Ah, tinha que ser, né? Aí NP. Porque eu não conheço, o NP é Notícias Populares. Notícias Populares. Ah, é o jornal que sai sangue quando você espreme. Apresenta a história de um caso de um palhaço nos Estados Unidos, que nos anos 60 assassinava crianças, e aí alguém inspirado na reportagem começou a difundir a história de que o palhaço em Osasco tava fazendo a mesma coisa, roubando crianças pra vender seus órgãos. E aí um pouco a história se espalhou, tal, em São Paulo e tal, dizendo que o palhaço atacava toda a região ali, pegava tinha uns ajudantes, tinha uma Kombi azul e tudo, atacava em escolas públicas. Aí quando a história chegou ao ponto assim mais alto, quando disseram que tinha saído uma reportagem no Aqui e Agora, da SBT, dizendo que o boato era tão forte que o NP chegou a dar algumas capas para a Gangue do Palhaço, uma escola, nome desconhecido sempre, e em Mauá chegou a ser atacada pelo palhaço. Essa escola chegou a ser atacada pelo palhaço. E todos sabiam que alguém que conhecia a vítima, mas ninguém conhecia a própria vítima, quer dizer, aquela história. Alguém sabia da vítima, mas ninguém nunca tinha visto realmente a vítima. Ficou todo mundo na mão do palhaço. Não, e esse negócio que a história veio de uma notícia americana, de um crime americano. O americano também tem a cota de lendas urbanas bizarras, né? Vocês sabem que tem aquela lenda de jacarés no esgoto, né? Ah, isso aí principalmente nos Estados Unidos, né? Tem muita gente que acredita nisso, que realmente existem jacarés no esgoto. Tem um programa no History Channel que eu não lembro o nome, cara. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é sobre mitos, assim, lendas urbanas e coisas assim. Teve um sobre esse negócio do jacaré nos esgotos, assim, e é bem aquela coisa de... O cara jura que aconteceu com ele, mas, tipo, ele caiu no esgoto e alguma coisa pegou o pé dele, mas ele não viu nada. Mas ele tem certeza que era um jacaré, sabe? Gigante. Ele tava no esgoto e alguma coisa bateu no pé dele, não era um jacaré, era um cocodrilo. Que é bem mais provável, né? É, que saiu até filmes, né, com essas temáticas, né? De crianças que jogavam filhotes de jacaré pelo ralo do bojo, e tal, aí depois esgoto, aí o bicho crescia e começava a fazer o pânico na cidade. Qual é o sentido disso, né? Que criança tem um filhote de jacaré em mãos pra jogar pela janela pela privada. E que filhote de jacaré que passa na privada, né? Ah, é. Que privada é essa, meu Deus? Os americanos têm várias, né? Várias dessas lendas aí. A maioria delas apareceu no Arquivo X, né? Tem o Demônio de Jersey, que também apareceu nesse programa, apareceu uma matéria sobre, né? Nesse documentário da History Channel. Eu queria lembrar o nome, agora não consigo lembrar. Espero que até o final do podcast eu lembre. Do Demônio de Jersey é conhecido. É uma lenda de... 1900 e cacetada. A mulher, ela teve o 13º filho. Logo depois que ela teve esse filho, ela fez um pacto com o diabo, o demônio, vendeu a alma dela, do filho, sei lá. E o filho dela se transformou num demônio. Uhum. Como é o nome? É o que? Do Gerson? É o demônio... De Jersey. New Jersey. E o que ele faz? Interessante, tá? Virou um demônio daí. Posta nenhuma, isso é lenda só. Ah, ele faz as pegadinhas do malandro com a galera. Dá um... Ah, bom, eu pensei que tipo, era o 13º filho, chegava lá, tinha os dois filhos e o outro lá com um chifrinho. É que ele faz o quê? Aquele ali é office boy ainda. E tem aquela do Homem Mariposa também, né? Vocês já ouviram falar dessa história, né? É, eu vi na. Peraí, como é que é o nome? O Homem Mariposa. Mothman. É aí do Rio Grande do Sul, né? Homem Mariposa. Não, esse é americano. É do Rio Grande do Sul, tem Homem Mariposa, Homem Gazela. Eu beijando 20 homens e ficando excitado. Tempo pra contar ordem, que são 10 pra cada lado. Noite batendo punheta pros amigos do meu pai. Por que chama lenda urbana se a maioria dessas porra acontece em floresta, acontece no interior de não sei o que? Urbano não é uma coisa tipo de cidade, assim. Tá, mas um lugar que tem floresta também pode ser uma cidade. A primeira vez que apareceu esse termo foi em 1968. O americano John Harrod, professor de inglês da Universidade de Utah, introduziu o termo ao público em geral através de uma série de livros publicados a partir de 1981. É, na real a gente chama de lenda urbana porque tem pessoas, vamos dizer assim, ênfase nas aspas, civilizadas, que creem nessas lendas, entendeu? Então é tipo uma reinvenção dos mitos antigos, sendo ainda acreditadas na modernidade. Independente se é de criaturas ou de coisas como a loira do banheiro ou a questão da muralha da China que pode ser vista a olho nu da lua. O que isso, também é uma lenda urbana, cara. É, então tipo, são reinvenções de outros tipos, né, de mitos e de crenças, e enfim, né, que são acreditadas por pessoas ditas civilizadas, né, por pessoas que têm cultura, têm estudo, mas que acreditam nessas coisas, né. Tem um, teve uma... Qual que é a lenda do Pelotense ali, do Pelotense não, do Homem-Mariposa? Qual que é a lenda do Homem-Mariposa? O que aconteceu? Foi picar uma mariposa radioativa. Não, essa do Homem-Mariposa até é uma lenda bem legal, cara, que ela parte de um incidente que ocorreu mesmo em alguma cidade, que eu não vou lembrar o nome. Aconteceu com um amigo de um amigo meu. Uma cidade americana que eu não vou lembrar o nome, mas que é famosa por causa de um incidente em que uma ponte caiu e matou uma série de pessoas. A lenda em torno dessa história se dá porque nos vários dias anteriores, imediatamente anteriores a essa queda, as pessoas da cidade tiveram várias visões de uma criatura que era uma criatura como se fosse humanoide, com os olhos grandes avermelhados e com umas asas estranhas e tal, que foi batizado de Homem-Mariposa por causa que ele se assemelhava ao Mariposa Assassina, que é o vilão do Batman. Essa referência nerd aí, então não é verdade. não, pior que é verdade mesmo. Na época era o que uma das pessoas lá lembrou, que parecia muito, e aí, guardadas as devidas proporções, né? E aí eles chamaram de Homem-Mariposa. Se fosse nos anos 90, ele seria chamado de Homem-Abelha. Vocês lembram daquele primeiro chefão do jogo das Tartarugas Ninja? Ah! Isso? É verdade. O nome da fase era Big Apple, yeah! Não, e aí essa lenda do Homem-Mariposa se espalhou por todos os Estados Unidos. Aí, durante os próximos... Isso aconteceu, acho que nos anos 70, se não me engano. Depois, nas décadas seguintes, foram avistados outros homens mariposas em outros pontos dos Estados Unidos. E aí virou meio que uma lenda, assim. O legal da lenda urbana é que as pessoas iam contando as histórias e elas iam sendo modificadas com o tempo, né? Então você chegava pro amigo seu e contava como se fosse, tipo, pô, ó, é segredo, cara, quase ninguém sabe disso, não sei o que, mas em tal lugar, em tal casa abandonada, tem isso. Mas hoje em dia, cara, com a internet, você recebe aquela lista com zilhões de e-mails, em 5 minutos até o tio do caldo de cana já tá sabendo da porra toda. E a história é desmentida tão rápida quanto, né? Então perde um pouco essa magia de lenda. Mais ou menos, cara, eu vou discordar um pouco disso pelo seguinte, porque ao mesmo tempo que as pessoas recebem muito essas informações, as pessoas não verificam, cara. E tem muita gente, eu falo isso porque eu conheço, muita gente que recebe essas histórias, adora querer acreditar nessas histórias, tipo uns famosos. Então eles simplesmente acreditam, se desmente, a pessoa simplesmente ignora, sabe? Então aí ela continua contando a mesma história sem... ignorando que aquilo já foi desmentido, sabe? Sim, é que nem essa do negócio da muralha da China. Teve uma época que mandaram várias fotos, né, de astronautas e tal, e falando, olha, a muralha da China vista a olho nu do espaço. Eles esqueceram de falar que tiraram a foto com uma câmera que tinha 17 mil vezes mais a visão do que o normal, entendeu? Exatamente. Resumidamente, um zoom foda. Essas correntes de e-mail, elas são responsáveis por criar uma nova leva de lenda urbana, né, cara? Quem não recebeu aquele e-mail dizendo que pra evitar a embalada, misturar limão com cerveja, porque as pessoas estavam morrendo envenenadas, misturavam limão com cerveja, que criava um ácido, que não sei o que, que matava a pessoa, né? Ou vem e-mail dizendo que o Roberto Marinho fez um pacto com o demônio e por isso que a novela chama, sei lá, Renascer, sabe? Não sei se era Coca-Cola ou o quê, que tinha um produto ou um ingrediente ativo que dava câncer, umas coisas... Nossa, tô fodido. Durante os últimos anos, assim, o que eu recebi de correntes de e-mail sobre essas lendas urbanas modernas, assim... Vocês lembram do... Impressionante. Vocês lembram daquela promoção da Coca-Cola que você comprava um mini engradado e via umas garrafinhas de Coca-Cola? Os pais adoravam dizer que aquela coquinha era veneno, cara. É genial, né, cara? Essa é uma estratégia de marketing fantástica da Coca-Cola. Pegar um engradadinho e encher esse veneno e distribuir para as crianças. Isso tinha que ser... maior estratégia de marketing da história. Ô, Rafael, você mandou a foto aí do homem... Do que mesmo? Do mariposa. E do homem mariposa. Homem mariposa. Cara, eu tô vendo a foto aqui, isso aqui tá se assemelhando a qualquer coisa, menos uma mariposa, cara. Sabe, os americanos são burros, né? Então... O americano é burro mesmo, até que eles acreditam piamente naquele lance da comida quando cai no chão, do tempo de 4 segundos, né? Brasileiro não é muito diferente. 22, 22, deputado federal. Ele tava falando do negócio da muralha da China, mas cara, até hoje o pessoal acredita que o homem não pisou na lua, cara. E aí fica dando os mesmos argumentos que foram refutados há 1 milhão de anos, sabe? Isso aí, você é um conspirólogo consciente. Cara, eu adoro conspirações, mas... Eu adoro rir dela. Não vou sair por aí dizendo que existe uma conspiração maçônica pra dominar o mundo. Cara, por falar nisso, esses dias passou no Jô Soares, foi semana passada, sobre um cara que falava que era a reencarnação de um reptiliano. Capaz! Sério, cara, muito maluco, cara. E ele falando assim, não, porque eu sou a encarnação de um reptiliano. E ele falava assim com propriedade, nomes, se encontrou com vários ETs, inclusive o Grey, aquele baixinho cinza, né? Se encontrou com os nórdicos, com reptiliano, não sei o quê. O cara é escroto pra caralho, o cara é muito estranho, né? Então eu vou contar uma história que eu presenciei, cara. Isso eu ia contar, na verdade, se eu tivesse falado daquele dos alienígenas lá, mas eu não participei. Tava saindo do trabalho faz algum tempo atrás, eu... colega de trabalho, meu chefe, na frente do escritório, conversando, de repente para um cara entre a gente, assim, e pediu alguma coisa, sei lá, um cigarro, alguma coisa, e a gente deu tal, aí ele olhou assim, e a gente conversando, ele, vocês acreditam naquilo que vocês não podem ver? Aí, como? Não, porque algumas coisas, elas podem parecer ser uma coisa, mas serem outras. Por exemplo, esse rapaz aqui, apontou pra mim, ele parece ser um rapaz correto, mas ele pode ser, sei lá, ao mesmo tempo que ele pode ser um assassino, ele pode ser um super-herói. Todo mundo olhando assim. Aí, então, vamos ver até onde é que isso vai. A gente, não, tudo bem, mas por quê? Vocês acreditariam se uma pessoa chegasse pra vocês e dissesse que era de outro planeta? Aí a gente se olhou, pois agora, quem sabe, né? Tudo é possível. Eu sou de outro planeta. Ah, é mesmo? Você é de outro planeta? Ele, sou, não é verdade? Eu sou da galáxia de Zion, da terceira lua de Aldebaran. E eu pertenço à polícia intergaláctica. Vim pra Terra em busca de um assassino reptiliano em forma de gafanhoto que está vivendo aqui na Terra. Nossa, interessante. Aí ele... Totalmente legal. Normal, né? Não, sim. Aí ele falou, quando eu cheguei na Terra, o primeiro lugar em que eu parei foi em Itapema, que é o litoral de Santa Catarina. Em Itapema, e eu desci porque é onde nós estávamos rastreando que este reptiliano estava. E eu tive que achar um lugar pra me acomodar, fui para uma pousada. O problema é que eu não tinha dinheiro terráqueo, eu só tinha dinheiro de Aldebaran. E... ótimo motivo também pra dar um calote, né? Aí... vai dar um calote no mesmo taxista da fantasma lá. É, exatamente. Aí diz ele, eu fui me registrar na pousada e enquanto eu estava tirando as minhas coisas, eu tirei a minha arma de laser de taser, e coloquei em cima do balcão e o homem disse que eu não podia entrar armado dentro da pousada. Eu disse que poderia, ele disse que não. Eu disse que poderia porque as leis do Conselho Intergaláctico estão acima das leis da Terra. Então eu me fiquei na pousada, estou procurando de ônibus. E eu pensei, meu Deus, que merda de polícia intergaláctica que paga ônibus. Estou de cidade em cidade buscando esse assassino reptiliano. Se vocês souberem de alguma coisa, por favor, me avisem. A gente, não, tudo bem, a gente avisa, como é que a gente faz pra avisar? É muito fácil, eu já captei a frequência mental de vocês, basta vocês pensarem muito firmemente e eu vou logo sentir a mensagem telepática de vocês. A gente, pô, tudo bem, então, se pudermos ajudar, a gente vai ficar feliz em ajudar e tal. Ele, então, fiquem bem e eu vou embora. Ele virou as costas, foi embora, e veio uma luz do céu, catou ele e levou. Ele contou essa história toda só pra pedir um engenheiro de fusão. É, basicamente, essa história inteira foi pra pegar um cigarro. maldito alienígena fumante. Além de alienígena, é viciado ainda, filho da puta. Foi, e eu que achei que os alienígenas eram evoluídos, né? O cara fuma, porra. Não, vai que isso é uma evolução do universo. Cara, pode ser. Let's get together and feel alright. No Joe era muito engraçado, porque ele falava assim com propriedade mesmo, assim, tipo, não, a Terra, ela é protegida pelo Conselho, ele falou, inclusive, do Conselho Intergaláctico. Ai, meu Deus. Cara, essas coisas... pode ser verdade, hein, gente? Daí ele disse que a Terra era protegida, e que ela estava sempre em constante ataque dos reptilianos, mas que ela era sempre protegida, né, de ataques. E, olha aí, tudo faz sentido, cara, esse cara que falou comigo, ele estava trabalhando protegido. Caralho, agora fiquei assustado. E reptilianos se infiltravam na forma de humanos, e o Conselho Intergaláctico mandava representantes, tipo agentes secretos, pra caçar esses reptilianos que estavam formando. Olha aí! Assumindo a forma de humanos. E ele falou que ele é a reencarnação de um reptiliano, porque o maior castigo pra um reptiliano, ou pra qualquer outro ser do universo, é ser jogado na Terra como um humano. Esse é o pior castigo. Tá? Pior ainda, no Brasil. É o pior castigo, né? Você é um filho da puta fumante que foi aprisionado no Brasil. Aí o Joe perguntou pra ele, né? Mas vem cá, o pior castigo é a Terra? Não tem nenhum outro planeta pior do que a Terra? Ele, tem alguns poucos, mas não são todos. E, cara, essas informações que batem são muito bizarras. A história é muito bem... O cara logo no começo ele falou uma coisa genial, velho. Ele falou assim... Só pra refutar aquela coisa de que, tipo, você é maluco, né? Ele falou assim, a principal estratégia da Aliança Intergaláctica é fazer com que as pessoas que estão infiltradas no planeta Terra se passem por loucas e que as outras pessoas não acreditem nelas. Claro. Aí elas vão parar todas no hospício e não conseguem cumprir as missões. É, explicação super, super conveniente, né? É, coerente na explicação, né, cara? Fiquei assustado agora porque eu tô achando que o cara que escreveu aquela novela do Caminho de Coração lá dos Mutantes deve ser um agente, velho. Deve ser um agente. É, o Homem Mariposa escreve o roteiro, aquela bosta. Eu fiquei mais assustado ainda do Marcelo saber quem é que escreve Caminho do Coração. Pra você ver, né? É porque eu também sou um agente, rapaz. Eu tenho que saber das coisas. Ah, bom. Tem uma balada aqui que tinha uma... E essa é real mesmo, quer dizer, não aconteceu, não tem acontecido de verdade, mas realmente a balada não abre na Quaresma por causa dessa lenda urbana, que, cara, deve ter no Brasil inteiro, porque eu já escutei várias versões dela, que é daquela história da ou do cara ou da mulher que tá na balada e a balada tá aberta durante a Quaresma, o cara sai com a menina da balada e aparece morto, queimado, trucidado, e dizem que é o diabo que aparece na balada durante a Quaresma pra matar quem sai durante a Quaresma e tal. Nossa, vai ser uma chacina foda, hein? E aqui tem uma casa noturna mesmo que não abre durante a Quaresma porque aqui na cidade ficou conhecido que ali é onde tinha acontecido isso, sabe? E tipo, o dono ficou tão noiado que faz uns 10 anos que ele não abre durante a Quaresma por causa disso. Que mal lhe pergunte, meu conhecimento bem religioso é bem vasto, a Quaresma seria... Uns 40 dias entre o Carnaval e a Páscoa. Ah, e não abre durante 40 dias. Não. Só ela, essas baladas se abre todas, mas essa ali não abre. Bom pros caras que faturam em cima dela, né? É, exatamente. Outra lenda urbana, assim, que acontece muito, o pessoal fala muito, já até apareceu em filmes e seriados e tal, é a questão da Blood Mary, né? Que é uma bruxa que tem no espelho. Você fala... Não, a Blood Mary é a loira do banheiro, cara. Virou Maria Sangrenta. É, virou Maria Sangrenta. Foi conhecida como loira do banheiro. É, bom. Tem uma diferença. A loira do banheiro, ela aparece no banheiro sem você fazer nada, né? E a Blood Mary... Sei, meu amigo disse que tentou. Que a Blood Mary seria exatamente você falar, né? O nome dela várias vezes. 3 anos. Assim, é, 3 vezes com a luz apagada na frente do espelho. Pois é, teria todo esse ritual ainda possível. O cara não tem o que fazer pra fazer isso no banheiro, né? Era um atraso fudido, né? Queria pegar alguém. Uma morta, né? Pra tirar o atraso. Que coisa triste. E, falando da musiquinha do Fred Krueger também, né? Que acontece essa parada mesmo. Você sonhar com ele e tal. Se você cantar a musiquinha inteira do Fred. Vocês já ouviram essa? Não. Cara, não lembro. Não, só vi no filme, né? No filme, não tem aquela música? É que na verdade, assim, é uma música mais... No filme ela ficou como se fosse uma música mais pra lembrar do perigo, assim. Não que necessariamente se eles cantassem acontecia. Na verdade, ele aparecia pra quem dormisse, né? Pois é. Mas aí é que é legal o negócio da lenda urbana. Tipo, ao mesmo tempo que parece um absurdo, você tem coragem de ir no seu banheiro de madrugada com luz apagada e repetir Blood Mary na frente do espelho 3 vezes? Ah, hoje em dia eu tenho, cara, mas quando eu era mais novo, quando eu era adolescente... Bom, eu sempre falei assim, ó, cara, quando eu era adolescente, eu nunca tive medo de fantasma, nunca tive medo dessas coisas, a não ser quando eu era criança, óbvio. Mas, cara, o que eu me cagava de medo era assistir qualquer documentário sobre disco voador e alienígenas e abdução. Mesmo que não aparecesse nada, mesmo que não tivesse nenhuma imagem de reconstituição, mesmo que não aparecesse nenhuma foto nem nada, cara, se eu assistisse, eu adorava assistir, não deixava de assistir. Mas, cara, aí sim, aí eu não ia pro banheiro com a luz apagada. Não, sabe o que foi um dos maiores traumas da minha infância, cara? Além da boneca da Xuxa? Além da boneca da Xuxa, cara. Foi aliás, uma versão feminina, masculina, quer dizer, não muito masculina, da Xuxa. Foi Augusto Liberato. Ele tinha no programa dele, não sei se vocês lembram, um quadro chamado Parece Mentira, Mas É Verdade. E tinha uma voz assim, parece mentira, mas é verdade. Aquelas notícias de jornal sensacionalista britânico e tal. E, cara, era sempre uma porra de um alienígena que abduzia uma criança, cara. E tinha as imagens, isso passava tarde, né, cara? Era muito seroso naquela época. Aparecia aquelas imagens, aqueles desenhos e tal, do alienígena dentro do quarto e a criança assustada. De repente dizia que só tinha essa parecida marca por baixo do corpo da criança no teto. Cara, aquilo me deixava com muito medo, cara. Muito medo. Eu também tinha uma cagaça com o negócio de ET. Aliás, o cara do Jô Soares lá falou que foi abduzido 3 vezes já e que fizeram até negócio de sonda, essas paradas no cara. Sonda napa é mato, né? e deixe me adivinhar, em algum momento ele divulgou o livro dele que ele publicou. Não. Cara. Acho que não, cara. Livro, site, alguma coisa do tipo, sempre tem. É, eu sou capaz de apostar dinheiro, cara, que ele divulgou ou o livro que ele publicou, ou... Pesquisar lá, o documentário que ele tá fazendo. Não sei, eu tava... Porque toda hora aparecia a Fernanda Lima e eu perdi um pouco do assunto, assim. Ela tava com um decote e tal. Ah, vocês conhecem aquela do Velho do Saco? O Seu Madruga? Chapéu, sapatos ou roupa usada, quem tem? Mamãe! Não, aquela lenda do Velho do Saco, que pega as crianças e põe dentro do saco. Aqui é muito bem comum. Sim, é comum, eu já ouvi, tá? Tá mais cuidado com o homem do saco. As crianças não ficam na rua até tarde, né? É, exatamente, exatamente. Tem a versão do Velho do Saco, né? Tem também uma que foi pras mães ensinando pras crianças se livrarem de pedófilos, vocês conhecem? Que é a lenda do saco do velho. tem as lendas clássicas também, né? O monstro do Lago Ness, pé grande e tal. Chupacabra, essas coisas todas. Sim, chupacabra. Teve uma época que chupacabra foi forte, né, cara? Foi, tipo, passava no Gugu, fantástico, passava em tudo quanto era lugar. Não, porque o irmão do pai do meu amigo viu, cara, e não sei o quê. Já teve um episódio do Dexter com o chupacabra. É, muito bom, inclusive. Tem um daquelas aventuras do Jack Chan também. Só que aí o chupacabra tá no México. Mas o original do chupacabra não é do Brasil mesmo. É, originalmente ele é do México. Uma lenda viajante. É que na verdade o chupacabra surgiu, ou se não surgiu, pelo menos ficou popular numa época em que, se não existia internet do jeito que a gente conhece, pelo menos a mídia era bastante sensacionalista com relação a essas coisas, né? Então foi bem fácil migrar de um país para outro, isso aí, né? Ficou famoso até lá nos Estados Unidos também. Inclusive tem um episódio bem legal do Arquivo X, que é sobre o chupacabra, que é numa comunidade de imigrantes mexicanos. Bem bacana o episódio. Há muito tempo atrás, cara, eu fui assistir uma aula de cursinho que minha namorada tava fazendo na época, e tinha professora de literatura, né, contando as histórias, né, as lendas que eles acreditavam, de que a Terra era quadrada e que no fim do horizonte tinha a queda, né? Que era o fim do planeta e tal. O planeta Terra era sustentado por três elefantes e uma tartaruga gigante, não sei o quê. E ela falando, ela falava muito de um jeito muito engraçado, e tinha até um sotaque de português, assim, tipo esses lusitanos do Moura. E ela falando, né? Falou, poxa, hoje a gente olhando, vendo essas histórias, essas crenças que eles tinham, pode parecer ridículo. Mas se for ver bem, não é ridículo. pra pessoa que não tinha informação, pessoa não tinha internet, não tinha televisão, Malemar tinha livro pra ler, pra se informar, acreditar nisso é perfeitamente normal. No século XX, as pessoas ainda acreditavam em chupa-cabra, cara. Sim. Não, é ridículo acreditar em certas coisas hoje em dia. Antigamente não era ridículo. As pessoas tinham a crença das pessoas e eram, e as notícias e as conversas eram baseadas em lendas, né? Não, é que assim, ó, cara, antigamente, eu falando mais da questão ocidental, que é que eu conheço mais, então fico devendo essa questão de oriental, mas especificamente na questão ocidental, os mitos foram muito importantes. Eles foram muito importantes porque antes de existir uma filosofia voltada para o homem, para a política, para a ética, essas coisas assim, pessoas comuns elas não tinham onde se basear. Então o que que tu tinha para se basear? Tu tinha as histórias, que, por exemplo, o Homero contava, que o Marcelo comentou antes, Homero e outros poetas da época, que eram essas histórias dos deuses, essas histórias dessas criaturas, que era tudo o quê? Era tudo uma forma de alertar as pessoas sobre uma, ou crianças, adolescentes, até adultos, sobre uma série de perigos, falar sobre a moralidade. Por exemplo, o mito do Prometeu, que é o cara que roubou o fogo dos deuses, o que que é? É basicamente uma lição moral sobre não roubar. Vocês conhecem a história do Prometeu, né? Que aí botaram ele numa pedra onde ele fica, onde ele tem eternamente o fígado sendo comido por abutres. Então, basicamente, essa lição, ó, se tu roubar, vai te acontecer isso, vai ter pela eternidade o fígado comido por abutres, não faça isso. Hoje em dia a gente não tem por que ter isso, né, cara? A não ser, claro, em termos de contar histórias e tal, que é sempre uma coisa legal, mas em termos de educação, a gente tem outras formas hoje em dia, muito mais complexas e muito mais eficientes, né, pra isso. A forma de educação clássica da Terra, da história da humanidade, é colocar medo, meu querido. Que era basicamente que eram esses mitos, né? Você falou de lendas urbanas orientais e, cara, tem umas que são realmente de cagar, velho. Porque, assim, tudo bom oriental é bem extremista, né? Assim, como os filmes gore orientais, cara, são ridículos, velho. Você fica pensando, meu Deus, eles mataram pessoas de verdade nesse filme. Não é possível. Uma das lendas mais populares do Japão, das lendas urbanas, é sobre uma japonesa, não diga, né? Que ela era esposa de um samurai e ela era muito bonita. E ele tinha medo de que, quando ele saía pra guerra, que ela traísse ele. E de fato isso aconteceu, ela traiu ele. Aí ele voltou, descobriu, e aí quando ele voltou, ele cortou, ele rasgou a boca dela, no formato Why So Serious, tipo Coringa, mas... E aí ele falou, quem que vai te achar bonita agora, né? Em seguida matou ela. E aí diz a lenda que nas noites nubladas, assim, ela aparece, sempre andando com uma máscara cirúrgica e seduzindo jovens nerds, otakus, sem vida social. Que aí ela, pervertidos. E que aí ela diz, né, você me acha bonita? E que aí, lógico, assim, que ele responde sim, ela tira a máscara, tá com o rosto deformado, e mata a pessoa. É tipo aquele episódio do Pica-Pau, que ele fica atrás da princesa o episódio inteiro, no final ela tira a máscara. Tipo uma odalisca, né? É, exato. Tem algumas lendas aí, Moura, pra nos dizer? Então, vou chamar agora o meu primo, o Thiago Manuel. Você sabe que uma história muito assustadora aconteceu com o primo de um primo meu, Joaquim Manuel. Numa noite estava muita chuva, ele caminhava pela rua sozinho, não conseguia carona, de repente ele vê um carro. O carro parado no meio da rua, ele começou a correr aquela rua deserta, ele correu, entrou dentro do carro, nem olhou. Quando ele bateu a porta, que ele olhou, não tinha ninguém dentro do carro. E ele, ai Jesus, e agora? E este carro começou a andar, ele. E o carro começou a andar e ele começou a ficar desesperado, e ficou desesperado, e ele, meu Deus, e que isso, é um carro fantasma? E este carro andava, não parava mais, e ele, meu Deus do céu, meu Deus, de repente ele olha no volante, tem apenas uma mão segurando o volante, assim, virando. Ele, ai caralho, e foi pro outro lado, e a mão foi de novo, e ele, ai caralho, e se desesperou, quando ele viu que diminuiu um pouco a velocidade, se atirou do carro e saiu correndo desesperado. Desesperado, ele correu até uma cidade mais próxima, entrou num bar, pediu uma bebida, foi bebendo um vinho do Porto, começou a contar a história desesperada dele, né, que eu estava dentro de um carro fantasma, e o carro andando sozinho, e uma mão fantasmagórica virando volante, quando entram dois caras dentro do bar, se cutucam e falam, ô João, aquele não é o português que entrou no nosso carro quando a gente estava empurrando, caralho. Tem umas lendas urbanas que eu tenho que falar, cara. Eu achei nesse link que o Z passou, achei um outro link chamado Seis Tenebrosas Lendas Urbanas Religiosas. Tinha umas coisas que eu não lembrava, cara, que vocês com certeza vão lembrar. Vocês lembram daquela história que dizia que tinha uma notícia que pesquisadores tinham perfurado um local lá específico, não sei da onde, e eles ouviam os gritos do pessoal que tava no inferno? Ah, eu lembro disso aí. Vocês lembram disso? Era o cara, som de inferno. É, muito, muito afundido. Era os japoneses xingando, eles estavam quebrando o chão da casa lá, pô. É uma das minhas preferidas, cara. Cara, é a melhor desculpa pra você matar trabalho, cara. Não, não, chefe, não vou cavar mais não, tô chegando no inferno, você tá louco. tô ouvindo os gritos. Tá bom, filho, vai pra casa. Se mandar a pessoa pro quinto dos infernos, já sabe onde ela tem que pular, né? Imagina o cara cavando, de repente ele dá uma passada. Ô, tio Eustáquio lá embaixo. Mas essa imitação do Moro aí de português muitas vezes me lembra o Zé do Caixão, cara. Nossa, tudo a ver. Uma lenda urbana do Silvio Santos e do Roberto Marinho, né? Uma do Roberto Marinho. Qualquer coisa sobre o Silvio Santos não é lenda, cara, é verdade. Falavam que a sala do Silvio Santos tinha uns instrumentos de tortura, cara. Sim, falavam muitas coisas do Silvio Santos. Aquela coisa que a gente já comentou, né? Que ele é um robô. Que o Moro, na verdade, juro que é verdade. O microfone tá rachado, é o coração dele, tipo Tony Stark, manja. Exatamente. Mas eu acho que o pior instrumento de tortura que o Silvio Santos poderia ter na sala dele seria a Hebe, né, cara? Isso tinha uma... Tipo, senta aqui na cadeirinha. Ele vai fazer um striptease pra você agora. O Adercy. Puta vida. Na época, quando quer matar o peão. A Adercy é o planeta urbano, né? Até hoje não se sabe se ela realmente existiu, né? Até hoje não se sabe se ela ainda tava viva quando aparecia nos programas. Ou se o Steve invocava ela, né? Falou, te parei! Ela falava que foi estuprada com 78 anos de idade. Pra mim isso é uma lenda urbana, cara. Quem que vai querer comer a Dercy Gonçalves com 78 anos de idade? Hein? Ah, sei lá, cara. Tem cada louco bizarro, hein. Porra, mas é Dercy, velho. Cara, não duvido de nada nessa minha vida. Tem uma outra aí que falou que pra fugir de uma tentativa de estupro, ela fingiu que tava gostando. Ah, faz todo sentido isso. Outra espécie gostando, né? É, não. Nossa, vai fazer muita diferença. Ah, não, ela tá gostando, então agora não quero mais. Não, é porque dizem que o estuprador ele continua por causa desse negócio de dominar, né? Da pessoa oferecer resistência e falar, não, então vem, gatão. Aí, não quero mais, tá muito fácil. Vamos pras lendas urbanas na ficção. Marcelo, dá uma dica aí de qualquer coisa. Não vale falar do filme Lenda Urbana, que é muito óbvio. Qualquer coisa que envolva Lenda Urbana, hein? Mas na ficção, uma obra ficcional que eu sempre assisto e que usa muito Lenda Urbana é o Sobrenatural, né? Que é Supernatural nos Estados Unidos. Que eles usam, pelo menos usavam, até começaram a usar só anjos, demônios e afins. Mas eles usavam muita Lenda Urbana na primeira temporada. Que até essa coisa com a questão da Blood Mary mesmo apareceu um episódio, que era bem interessante. E outras lendas urbanas que já são mais... Eles até falavam o nome dela na frente do espelho, né? É, exatamente, pra poder pegar ela, poder prendê-la dentro de alguma coisa, que eu não lembro agora o que era. E também outras lendas que eu acho que eram mais específicas nos Estados Unidos mesmo, porque tem muita coisa que eu mesmo não reconhecia. Mas é uma série que trabalha muito essa questão, assim, e trabalhava bem, de uma forma bem feita, bem desenvolvida até, essas histórias eram bem interessantes. E como eram lendas urbanas, não precisava tanto efeito, não usava tanta... Era só fazer maquiagemzinha, né, fazer jogo de câmera, essas coisas, e fazia. E eu gostava muito, né, de ver esses episódios, principalmente primeira e segunda temporada, são as que mais tem isso. Bora, tem alguma dica aí? Ah, eu lembrei do Cadeirudo. Verdade, que era uma mulher, né? As novelas eram cheias das lendas urbanas, cara, tinha o Cadeirudo, tinha a Mulher de Branco, tinha o Zé das Medalhas. Tinha o Cramunhão lá do... Cramunhãozinho dentro da garrafa, Maia Silva. Tio Jorge Tadeu. Jorge Tadeu, olha que lenda urbana foda, cara. Puta que pariu, o Fábio Júnior mijou no pé de flor lá, morreu. depois a mulher ia ali e comia a flor que mijou, e ele aparecia pra comer a mulher no meio da madrugada. Cara, esse é Fábio Júnior, né? Porra. Cara, isso aí, ou é muito o roteirista dessa novela que criou, teve essa ideia, ou o cara é um gênio, ou o cara é um retardado completo, né, cara? Só pode ser um desses dois extremos, assim, não tem? O cara pode ser normal, assim, sério. É muito Dorgas, mano, esse conceito, assim. Eu acho que ele teve a ideia a partir de alguma conversa com o Fábio Júnior, cara. Provavelmente, o Fábio Júnior que deu a ideia. O Fábio Júnior apareceu na casa dele de noite. É, falou, né, esse negócio de aparecer no quarto pra comer mulher, acontece direto isso, mas pra colocar alguma outra coisinha aí. Depois dessa novela, foi feita uma pesquisa e disseram que 100% das mulheres brasileiras transariam com o Fábio Júnior, de novo. Eu acho que se fosse uma versão hardcore, assim, ele não teria mijado na florzinha, teria feito outra coisa. É, bem provável. Mas e aí, Zé, alguma dica? Não, cara, não sei, tenho medo dessas coisas. Eu vou citar várias coisas aqui, então. Eu vou citar um filme chamado A Última Profecia, que é com o Richard Gere, fala sobre o Homem-Mariposa. Esse mesmo, eu tava tentando lembrar que tinha um filme, lembrar agora o nome. E é um filme muito bom. Inclusive, eu ia dizer que eu fiz Uma Madrugada Macabra sobre, mas é mentira. Totalmente mentira. Mas é verdade que eu fiz um post sobre... Vários posts sobre sobrenatural no mundo real, e um deles era sobre criptozoologia. E nesse de criptozoologia, tem vários que também são considerados lenda urbana, como Homem-Mariposa, e o Pé Grande e o Monstro do Lago Ness. Lembrei de um outro chamado Candyman também, que é um filme de terror que tem uma ideia parecida com a da Bloody Mary. Que se tu disser Candyman 3 vezes na frente do espelho, ele aparece e te mata. Candyman. Esse negócio do espelho é bem popular, né? Deve ser alguma franquia de alguma coisa. Eu acho que foi uma... o pessoal que vende espelhos, né? A indústria de espelhos. Abriu concorrência, né? O Bloody Mary aí com o Candyman. É, não, tem vários mesmo. É esse negócio de espelho e esse negócio de falar várias vezes, né? Porque tem o filme dos fantasmas se divertem também. Tinha que falar 3 vezes Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice pra aparecer. O Beetlejuice queria que aparecesse, nunca apareceu, não. E eu vou recomendar pra quem nunca assistiu alguns episódios do Arquivo X, que o Arquivo X tem muito episódio com lenda urbana. Principalmente as 5 primeiras temporadas. Todas, na verdade. Mas principalmente as 5 primeiras temporadas, assim, eles trabalham bastante, assim, os episódios de... Fora da mitologia relacionada a ETs e tal, eles trabalham muito com lendas urbanas, principalmente as lendas urbanas americanas, mas eles tratam de várias lendas, assim, fora também, de lenda russa, lenda até oriental, se eu não me engano, tem várias lendas bem legais que eles tratam, então... Pra quem curte o assunto, eu recomendo. Ah, deixa eu falar do negócio que eu lembrei, que a gente não falou, mas que também serve como lenda urbana, que é a história do It, né? Ah, sim. É, eu não sei dizer se surgiu de uma lenda urbana, né? Mas ele no filme, ele é uma lenda urbana, né? Surgiu, inclusive no livro do Stephen King, tem as páginas de jornais da época, da localidade, que falavam sobre o It, e entrevista com as famílias das pessoas que foram vítimas. Crê-se que o It era um serial killer que se vestia de palhaço para matar as vítimas. Ele sequestrava a criança e na hora de matar a criança ele se vestia de palhaço, entendeu? Então por isso ninguém sabia quem ele era realmente. E aí a lenda foi crescendo, porque ele matou tipo um número gigantesco de crianças. E a lenda foi crescendo, até o ponto dele ter se tornado um fantasma que atraía as crianças que iam no banheiro. Ele conversava com elas através da privada. Que lindo, história de merda. literalmente um papo de merda que ele tinha com as crianças, né? Eu pensei que It era o primo do Gomes lá, que era todo picudo. É que ela é o primo It, né? Pronto, chama o primo do primo It. Ele, afinal, ele era primo de quem, né? Eu não sei se entra. Não sei se entra como lenda urbana, propriamente dita. Mas tem aquela... Não seria uma teoria, a crença evangélica, cristã, eu não sei quantas vertentes cristãs acreditam nisso, mas do arrebatamento, né? Que muita gente diz que os desaparecimentos de muitas pessoas, desaparecimentos sem deixar vestígios, assim, na verdade não são relacionados a crimes, ou pessoas que morreram, ou pessoas que caíram num bueiro, ou qualquer coisa do tipo. São de pessoas que realmente são arrebatadas, como eles chamam, que são literalmente levadas de corpo inteiro pro reino dos céus, porque são as pessoas que vão ser salvas do apocalipse, né? Só que ele, se não me engano, esse lance do arrebatamento, eles acreditam que sejam antes do, que sejam durante o período do Armagedon, né? Vai ser tipo uma leva, assim, vão levar por atacado. É, mas tem algumas, eu já vi me falarem, pelo menos, né? Tem alguns evangélicos, eu não sei se existem algumas correntes evangélicas ou se é coisa de uns evangélicos loucos que colocam isso na cabeça. Mas alguns evangélicos, mais de um evangélico já me comentou isso, que o arrebatamento ele tá acontecendo desde agora. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles acreditam que o fim do mundo não vai acontecer de uma hora para outra. O fim do mundo tá acontecendo, o apocalipse descrito na Bíblia, que eles chamam de revelação, não só tá acontecendo como ele começou na primeira guerra. Baseia mais em cumprimento de profecia, essas paradas, assim, não que o Armagedon tá acontecendo, né? Mas aí entra o arrebatamento, né? As pessoas que estão sumindo são as pessoas que estão sendo arrebatadas. Eles acreditam que, na verdade, todo o apocalipse, não o Armagedon, mas todo o apocalipse, ele é um período de tempo bem maior, né? Então, tipo, as pessoas que são arrebatadas, tipo, tudo ao mesmo tempo, na verdade, não são exatamente tudo ao mesmo tempo em tempos históricos, né? Eles querem dizer. Então, enfim, não sei, eu acho que tá como lenda urbana. Aliás, tem um filme muito foda, cara, você já viu? Tem um filme que é mó bem feitinho até. Passou uma vez na HBO, tipo, em forma de documentário, assim, que as pessoas começam a sumir do nada. Tipo, a velhinha tá dormindo no avião, assim, aí quando ela olha pro lado, o marido dela só tá com a roupa na poltrona do avião. Deixados pra trás. Isso, é, exatamente. Eu assisti os dois filmes que foram saindo. O segundo é meio bunda. O primeiro teve dois arrebatamentos, né? Teve que fazer os dois. É uma série de livros, já tá na. Deve estar na décima edição, se não me engano. Assim, décima edição não, décimo volume, né? Já passou a parte do apocalipse, já começou e tudo, se não me engano. É bem feito até realmente, assim, bem organizado, digamos, em sentido de construir dentro de uma lógica mais realista, como seria, né? Essa lógica do arrebatamento, do anticristo e tal. Essas historinhas, né? Terra quadrada, elefante, tartaruga, por aí. Ah, mas como histórias, os filmes são legal? São bem feitos, cara. Tem embasamento, assim, nessas lendas. Eu ouvi falar dessa série de livros, desses filmes. Os livros provavelmente eu não vou comprar, até porque eu tenho. Não vou ler, até porque eu tenho muita, muita coisa pra ler. Mas eu me interesso por assistir os filmes, mora nessa. Procura, cara. Deve ter no Torrent aí. O protagonista é o Kirk Cameron. Nossa, super conheço. Tornou protestante e aí começou a divulgar esse livro. Fez o filme com o protagonista até e tal. Mas o interessante, Rafael, nesse filme mostram personagens, tipo líderes religiosos, aquelas beatas que criam piamente que iam ser arrebatadas e no fim não foram porra nenhuma e estão sofrendo toda a merda no céu, entendeu? Ou na terra. Sim, sim. Isso é engraçado. Ah, isso muito me interessa. Lembrei do Bug do Milênio. Isso sim era uma lenda urbana. Não era exatamente uma lenda urbana, mas o que ia acontecer acabou se tornando uma lenda urbana, né? Sim, e esses dias descobriram, de acordo com pesquisa e tal, que aquele calendário que eles estão considerando como calendário maia, aquele redondo com o sol e os desenhos e aquela porra toda, aquilo não é o calendário maia, aquilo é o calendário azteca. E os maias, na verdade, eles usavam um calendário que era retangular e que ele não tinha fim, porque ele se baseava em ciclos do sol. Não, é que, na verdade, os maias, eles usavam três calendários. Um baseado no ciclo de Vênus, um que era dia para eles determinarem os dias, e o outro que era cíclico, que é esse aí que, na verdade, não acaba em 2012, mas ele é um círculo dividido em quatro, que é como se fosse quatro eras. O fim da quarta era termina dia 21 de dezembro de 2012. E aí recomeçaria a primeira era. Cara, essa é a base do... Eu sigo um calendário muito melhor que o deles, que é o do Windows. E aqui vai até 2700 e alguma coisa, cara. Então até lá. Então antes disso não acaba. Não. Relaxa. Bom, vai ser geral fazendo várias loucuras, né? Nego construindo arca, cara se autoflagelando. É legal que essas crenças de fim de mundo, elas são bastante repetitivas, assim. São parecidas e bastante repetitivas em culturas que nunca se encontraram. Tem os índios nativos americanos, eles têm sobre a questão dos... É quase a mesma coisa dos maias, só que é de mundos, assim. Cada ciclo é como se fosse um mundo. O fim do mundo agora iria terminar o quarto mundo e ia começar o quinto mundo. E sim, se vocês estão lembrando de Novos Deuses, provavelmente não, da DC, o Jack Kirby provavelmente se inspirou nisso aí. Mas é engraçado, né? Ih, rapaz, não acabou o mundo dessa vez, hein? É, mas daqui 12 anos acontece outra profecia aí. Aí acaba. Teve um cara que em 99, na verdade 99 pra 2000, ele vendeu todas as postas e subiu numa montanha pra esperar o mundo acabar. Se fudeu, eu fiquei só, cara. Eu fico imaginando a cara dele, né? Tipo, passou um ano lá em cima, ele... Quero ver se ainda dá tempo de eu recuperar pelo menos a minha casa. Forever alone total, né? Aí. Não, tem que se fuder mesmo, cara. Tem que se fuder. Vocês lembram aquele programa que tinha Vida ao Vivo do Luiz Fernando Guimarães e Pedro Cardoso? Sim, sim, lembro. Teve um que era sobre fim do mundo. E eles pegaram, fizeram eles vestidos de dois, tipo, religiosos, cabeça raspada, assim, tal, tipo, monge. Tal. Eles, nós estamos esperando o fim do mundo. Na nossa, não é cultura, né? Na nossa seita. Todos os homens se chamam Joshua Absalão e todas as mulheres se chamam Teresa. Nós estamos aguardando o fim do mundo e para purificar as nossas almas, todos nós cortamos os nossos membros sexuais e guardamos num freezer para recolocar na próxima vida. Aí o repórter assim, mas se o mundo não acabar, como é que vocês vão recolocar os pênis? Como é que vocês vão saber de quem é quem? Ué, porque tem um nome na bandejinha. Joshua Absalão, Joshua Absalão. Bom, pessoal, eu acho que deu pra ter um papo bem bacana aqui. Obviamente, várias coisas faltaram, então vocês podem colocar nos comentários aí suas considerações e xingamentos e também suas dicas de lendas urbanas que a gente não comentou aqui, ou qualquer coisa que a gente tenha cagado uma regra aqui, que é certo que a gente fez isso. Digam aí. Fiquem agora com o Momento Areva e até a próxima. Areva! Everybody's heard about the bird. Momento Uareva. Sem ninguém que participou do De Lendas Urbanas, né? O pessoal ficou com medinho, foi dormir na cama, que é lugar quente. E chamamos pro momento Uareva o Freud. Opa, agora eu sou uma lenda nesse podcast. E o Vini. Fala aí, seus lazarentos. Então é o seguinte, galera, nós fizemos a segunda parte do podcast de Segunda Guerra Mundial e logo em seguida teve o podcast sobre artes marciais, que não teve o momento Areva. Então vamos fazer um negócio diferente aqui. A gente vai ler os comentários do podcast de Segunda Guerra junto com o de artes marciais, beleza? Então vamos lá. Tem algum comentário aí que você queira destacar, Freud? Começando pelo de Segunda Guerra Mundial. O primeiro comentário já foi incrível, né? O areviano mais macho de todos, o Rafael Rodrigues, já começou assim. Só digo uma coisa. Esse podcast está um arraso. Ui, mona! Com H ainda, né? É, brincadeira. Ah, com H, é um luxo esse garoto. Teve o Marcelo Stuart também, elogiou o podcast e tal, e disse que vai guardar pra mostrar pro filho dele, se ele tiver alguma dúvida na aula de história. Só não escuta vai... isso, filho, mas na prova não vai escrever os palavrões, mas escuta aí. Aí ele falou também, ó, de um jogo muito bom, que eu também já joguei, incrivelmente, eu sou um grande gamer, né? Comandos Behind Enemy Lines. Eu jogava esse jogo, cara, é muito legal. Também é sobre Segunda Guerra Mundial e tal, bem legal. É um jogo mais de estratégia, né? Mas é bem legal. É tipo Command Conquer? Não sei como é que é Command Conquer. Comandos é assim, você tem os soldadinhos e você tem que fazer missões se infiltrando lá em bases nazistas lá. Mas são missões, não é sair dando tiro em todo mundo. Você tem que ser meio ninja! Ah, eu acho que eu lembro, eu já vi esse jogo. É um que você tem uns bonequinhos que se esconde, tipo, no mato. Isso, aí são vários bonecos. Tem o Green Beret, né, que é o Boina Verde, ele tá em todas as missões. E tem outros que se revezam, dependendo da missão, tem um ou outro. Tem um cara da água, tem um cara que é um espião, ele se veste com roupa dos nazistas pra conseguir se infiltrar. É um jogo de estratégia, mas é bem legalzinho. É um gráfico bem toscão, né? Não, é aquele gráfico de visualização por cima, assim. Então não é um gráfico altamente. Mas é legal. Pro tipo de jogo é um gráfico normal. E aí, Vini, tem algum comentário que você selecionou, cara? tem um só, cara. Do Guarda Rogério. O nome do cara, Guarda Rogério. Ele tá falando aqui que a gente não ouve o Nerdcast, a gente devia ouvir pra não ficar tendo ideias de temas iguais aos caras lá. Puta, cara, acho que o Valek já respondeu lá pra ele, né, cara? Não tem como, a gente... Às vezes a gente não ouve os caras, tem um tema que é igual do MDM ou que é igual do Matando Robô Gigante. É normal, cara. Podcast é isso, pra falar sobre tudo, né? Cara, e cada um tem uma opinião sobre um assunto também, né? Você vai ver o Jornal da Manhã, ele fala quase as mesmas notícias que o Jornal da Tarde e que o da Noite vai repetir também. Mas... É, e eu também achei que foi meio mimimi, né, cara? Porque eles falaram sobre bomba atômica e tal, e sei lá. Não, mas eu acho que ele falou desse lance de ouvir o Nerdcast pra não deixar tema igual, porque o Alex falou no podcast de Segunda Guerra sobre fazer um podcast e sobre a bomba atômica, entendeu? Eu vou confessar, cara, eu não ouvi nenhum dos dois ainda, velho. Aliás, tanto você quanto o Freud não participaram de nenhum dos três últimos que tiveram, né? É verdade. Eu sou uma lenda urbana agora aqui. E, tem o Alix Pix aqui falando que eu e o Freud tem que marcar o jogo daquele adivinhar o desenho de novo lá, que uma vez a gente fez com a galera do chat, divertido, tipo uma imagem ação online, né? É, outro dia eu fui lá fazer, ninguém quis participar, bando de bicho. Ele falou sobre um box da Super Interessante, chama Caixa Preta do Nazismo. Eu vi isso aí uma vez, cara, quase comprei, só que eu tava sem grana. E é bem bacana mesmo, é bem, bem detalhado, assim. Ah, é Super Interessante, aliás, que é o terror dos professores de física, né? Os caras detestam as matérias do Super Interessante, porque falam que não tem embasamento nenhum científico, é mera especulação e curiosidade, assim, tipo, não é uma American científica da vida, né? É, mas acho que é mais pra um molecada ficar uma curiosa sobre esses assuntos. Eu gostava, cara, eu gosto ainda de pegar algumas pra ler, né? É que a ciência é aquela coisa, né, cara? Ela vai evoluindo conforme vai o passar do tempo, quando os caras vão analisando de novo, de novo, de novo. Ciência é isso, né, cara? Então, aí teve uma zoação aqui do Alex Matos, que depois o Duende Amarelo botou no Twitter sobre o Roger respondeu, tá? Assim. Teve um comentário do Sapão também, Sapão 318. Teve da Lisa. Teve um link bom ali. Da Lisa, é verdade. Teve um link bom aí que o Peido Velho passou também. Ah, sobre a atriz brasileira que faz porno. Eu não consegui ainda, cara, um link pra um filme dela. Depois se eu conseguir, eu passo lá. Aí teve a Lisa também, né, que falou, que a gente comentou sobre ela no último momento, Areva, que eu conheci. É isso aí, esses foram os comentários. Comentário do Renver, como sempre. O Dario FCO também comentou esse lance. O Dalfurico. É, bom, isso. Eu não entendo muito bem o logo dele, é meio estranho. Mas ele comentou qual o problema de dividir com leitores, ouvintes, telespectadores e o caralho é 4 com o Jovem Nerd. É, cara, não tem problema nenhum, não. Isso é. O cara falou um negócio. O Rafael falou uma parada qualquer lá, uma coisa, um troço qualquer lá. E aí pronto, já virou uma polêmica. O guarda Rogério. Cara, não tem nada a ver, não. Tranquilo, entendeu? Há espaço para todos. Até pra gente que é pequenininho, tá, né? Não ganha porra nenhuma. Tamo crescendo, tamo chegando lá. Hora antiga. Foram esses comentários. Vamos pular agora já para os comentários do podcast de artes marciais. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa sobre esse? Não, eu queria começar o de artes marciais explicando uma coisa aqui rapidinho. A gente tem um leitor célebre que é descolado, que é uma bicha rica, e ele ele comenta via mobile, entendeu? Só que acontece que o nosso sistema, a nossa junta técnica, junta tudo, joga fora, não funciona esta porra, o Robin não sabe mexer nessa porra, e aí não funciona, não aparece, o cara comenta via mobile, ele vê via mobile os comentários dele no podcast URL, só que a gente não consegue ver. Então, por exemplo, no de Segunda Guerra, segunda parte, teve comentários aí do Secrid, e teve no de artes marciais também. Eu não consegui achar, pela interface do blog, eu até consigo ver, mas não consigo achar os do Segunda Guerra Mundial, mas tem uns interessantes aqui de artes marciais. Ele comentou, whatever, o cache mais hétero e testosterônico da web. Na MTV tinha o Ultimate Deathmatch, que põe celebridades feitas de massinha stop motion pra se suicidar no ringue. É verdade. Caralho, é verdade, esqueceu de falar. Eu e meus amigos ficávamos muito inspirados pra assistir a luta do UFC MMA. Pra gente aquilo é um filme pornô ao vivo. Meu Deus. Esse Ultimate Deathmatch da MTV era bem legal mesmo. Os caras botavam os caras. Muito bom, velho. A gente esqueceu de outro também, daqueles dos dedões lá que passam no Cartoon Network. Pô, mas aquilo é uma merda, né, cara? Eu não consigo encaixar. Não, eu sei, mas a gente esqueceu de falar. Pô, pelo amor de Deus. Mas teve um outro comentário assim. Esse aqui não pode faltar. Olha só, ele falou: eu desafio o Hell e o Zenon pra uma luta numa banheira com creme de leite, morangos e mel. Até a morte. Cara, da minha parte tá totalmente recusado esse convite. Tem que ver da parte do réu aí, não sei, cara. Vai lutar sozinho lá. Não, vai lutar com o Creed, porra. Ele tá desafiando vocês dois pra entrar no ringue com ele, porra. Não, tô de boa. Cara, você tem umas ideias, né? Mais algum comentário aí que você queira destacar, Frank? Não, desses que não tem, vocês não conseguem ver, só os inteligentes veem, foram esses aí. Que bom. Tem os outros comentários aí do Puxa aí, pode tocar aí. É, porque o Creed, ele copiou uns comentários que ele mandou no podcast e colou no MSN pra mim ler. Puta que pariu, velho. Ainda bem que você não achou isso daí. Não, mas a gente procura. Segue aí pra baixo. Tem algum comentário aí, Vini? É, não, eu mandei um link aí pra você que estava aqui afim aí de ver. Ô, rapaz, olha só, salvou a noite. Consegui finalmente baixar não, né? Puxei só. É, então, comentário, cara, porra, cara, esse vídeo aí que bombou pra caramba na internet, eu já tinha visto já um tempinho atrás, mas bombou mais ainda agora, porque o moleque foi entrevistado pela rede australiana lá, que é o Zangief Kid, né? Uhum. O moleque que deu um pilão lá no Magrelo, né? Muito merecido, por sinal. Puta, eu achei demais, cara. Jogou o moleque no chão que nem só um saco de bosta. Aquele moleque podia ter morrido muito fácil ali, quebrado o pescoço, cara. Puta, é que ele bateu a cabeça, mas ele bateu mais a perna, né? Naquela quina ali, daquele negócio lá. E... Ah, cara, tem que ser assim mesmo, velho. Esses caras que sofrem bullying, cara, os caras tem que não, ter volta velho mesmo. Cara. Não, tem que ficar porrada, velho. Tem que tocar o foda-se mesmo. E se morresse aquele desgraçado, ia ser legítima defesa ainda. E cara, o moleque foi entrevistado também, né? É, eu vi. O Magrelinho não viu, não. É, o Magrelinho foi e falou: não, ele mexeu comigo primeiro, não sei o quê. Ah, foi. O gordinho, que tava na dele, mexeu com ele e com os outros 3-4 amiguinhos que tava junto. Ele mexeu com ele, chegou socando filmando, o cara na cara, filmando, ó, tô humilhando o cara aqui, ele mexeu. Eu sou o Mas a melhor coisa do vídeo não é nem o pilão, cara. A melhor coisa do vídeo é o moleque todo desconjuntado, catando cavaco. Tem uma hora que dá um close na cara do Magrela, ele não parece aquele moleque do F-Style lá? Eu vi a hora, ele, tipo, dava um zoom na cara dele e... F-Style! Caralho! Aí tem um comentário aqui do Sir Jones, né? Que ele falou: podcast sensacional, gostei muito, só faltou referência e links dos vídeos citados. Pô, mas tá lá, referência de... Então, eu não sei se ele também, assim como o Creed, que é uma bicha rica, acessa do mobile e não vê os links, não sei, mas tá, se acessa de notebook, desktop, sei lá, tá lá os links, né? Todos linkados, bonitinhos, estão todos lá, Sir Jones, procura direito, rapaz. Aí tem o Alixes aqui, falando que tava com saudade do Alex Matos, deixou o telefone aqui pro Alex se comunicar com ele, não sei o quê. E teve um pessoal aqui que colocou alguns links de vídeo, né, de lutas um tanto quanto caseiras. O Corto Maltese colocou o golpe mais sujo da luta livre. Só que não é luta livre, viu, Corto? Isso aí vale tudo, cara. E antes da luta, né, quando os caras ficam se encarando, assim, um pro outro... É, mas isso daí não é o Corto Maltese, não, cara. Foi o Corto, porra. Guilherme Cross Cutter. Isso não é o Corto Maltese, não. O Corto Maltese comenta como Corto Maltese, é outro cara. Não, velho, tá aqui, Corto Maltese, 2 dias atrás. Vejam o golpe mais sujo da luta livre. Direciona pro vídeo do cara. É, porque pra mim aparece outro nome, deixa eu ver. Ixi, tá tudo zicado o negócio. E aí ele dá um beijo, dá um selinho no cara, né? E leva um socão no queixo e desmaia, nem antes da luta. É, falou também que podiam ter citado o Rock Marciano, que nunca perdeu uma luta. E, bom, tem mais algum, hein? Não, acho que é isso. Teve e-mail, rapaz, você acredita nisso? Eu vi, cara, teve e-mail, verdade. O Marcos Caldas que uma vez mandou pra gente o desenho do Seu Madruga no podcast do Chaves, né? Ele mandou mais dois desenhos foda pra gente, vamos colocar aí. Cara. Um deles, o Luiz Modesto vai pirar na batatinha quando vê, porque ele fez um Ted Boy Marino gigante pra um filme em 3D. Ficou muito bom. E fez um outro no meu tempo e tal, que é com coisas da infância dele e tal. Cara. Não sei se foi baseado em um dos podcasts saudosistas que a gente já gravou. Já tinha esse desenho na galeria dele, mandou por causa do tema, ou se ele fez depois de ter ouvido, não sei. Ele não elucida isso. Mas ele falou aqui, ó, massa, povo. Parabéns pelo duplo de Segunda Guerra Mundial. Esse último de artes marciais também ficou muito bom. Chame o Real mais vezes. Já recomendei pra uma par de gente. E aí mandou as ilustrações, mandou um abraço. Marcos, abraço. Cara, muito foda as ilustrações, cara. Parabéns. Vamos botar aí no pod. Ficaram melhores que a do Madruga. O Madruga não é muito difícil ficar pior, né? Fica uma merda chave. Cara, eu queria agradecer o Real, pra aproveitar, né, a oportunidade. Ele pôs lá no MDM lá, que era pro pessoal ouvir aqui o podcast do Areva, que tinha um cara fodão participando. Pô, queria agradecer, não sabia que ele gostava tanto assim de mim. Valeu, Real. O Rafael falou, comentou lá. É, o Luiz Modesto é foda, né? E, cara, ficou muito foda as ilustrações aí do Marcos Caldas. Bem legal mesmo, o cara manda muito bem. Que à vontade, viu, Marcos Caldas? Mas é isso aí, minha gente. Os comentários, já lemos os e-mails. E comentários, alguém que falou alguma coisa aí que aconteceu essa semana, que houve aí? É, cara, hoje saiu, a gente tá gravando hoje o podcast, e saiu um videozinho aí do Capitão América, né? Vocês viram aí, né? Não sim, vi. Sim. Eu não vi. É, uma merda. Aquele sneak peek lá é uma porcaria, né? Não mostra nada, cara. Mostra ele com um latão de lixo, uma tampa de latão de lixo, se defendendo do carinha. Pois é, é o... se defendendo de bullying, né? Seria legal se ele desse um pilão nele, né? É, o Change até botou isso no post lá do MDM lá. Porra, esse cara, tem vi. Que aprender com os Zangief Kid. Já que semana passada foi o podcast de artes marciais, que esse fim de semana rolou a luta do brasileiro Shogun Rua, né? Contra o americano John Jones. E, cara, o Shogun levou um cacete federal, brother. Eu tava vendo a luta no barzinho lá em Campinas. E tava passando no telão e, cara, apanhou demais, velho. Foi uma luta inteira, cara, do John Jones. Eu não vi, mas me falaram isso aí. Nossa, deu dó. Deu dó do Shogun. E o Mirko Krokop também, velho de guerra, perdeu a luta, foi nocauteado. E o Dana White disse que por causa desse nocaute ele não sobe mais ao octógono da UFC. Tá na hora de aposentar também, né, Mirko? Vamos ser realistas, né? E também, falando no Dana White, ele quer que a próxima luta seja do Wanderlei Silva contra o Vitor Belfort. Ele quer uma revanche dos dois. O Vitor Belfort já aceitou, mas o Wanderlei Silva disse que não quer lutar contra o Vitor Belfort. Ué? Ele tá quer... perdidinho? Não, ele meio que desprezou o Belfort, manja. Ele quer lutar contra um outro cara lá que é mais fodão que o Belfort. Não perdeu a luta do século em 2 minutos. Bom, ele deixar um gostinho aí, né, pro pessoal, né? Dar um tempinho e tal. Deixar o Belfort bastante nervoso. Além disso, nós tivemos a visita do presidente Barack Obama ao Brasil, né? O que isso mudou na vida de vocês, minha gente? Não, eu percebi uma coisa, cara. Como brasileiro é muito facilmente influenciável, né? O cara falou lá, olá, Brasil. Aí todo mundo aplaudindo. O cara falou em português e tal. Puta, cara, eu acho isso uma apagação de pau, cara. Não precisava tanto, assim. Deu uma zoadinha. E o cara... Não, e o pior de tudo é que o cara foi falar do Vasco e do Botafogo, cara. Tomou um tiro na cabeça mesmo. Ficou com invejinha. O Urubu ficou com invejinha, né? Tanta coisa pra falar, né, cara? Flamengo, o maior, cara, time do Rio de Janeiro. O cara falou do Botafogo e do Vasco. Claro, rapaz. Porra, para. Não, o engraçado é que isso foi parar na página da Casa Branca, sabia disso? Ah, é? É, aí lá os caras estão descrevendo, né, o que ele falou e as reações, né, do público, né? Aí tá assim, Vasco, ele fala, acho que Páscoa, quem não fala direito, né, Vasco fala Páscoa, sei lá. Fala assim que teve uhul, e teve bu, e aí Botafogo, risadas, porra. Dois grandes times, o Vasco, aí tudo bem, pessoal, alguns elogiaram, outros falaram mal, e o Botafogo, outro mundo. Uma coisa que eu queria falar não é nem sobre o Obama, mas é sobre a digníssima primeira-dama dos Estados Unidos da América. Cara, aquela mulher me lembra muito a Rochelle, cara, a mãe do Chris, no seriado. Vou te crer. Me lembra muito, cara. Não sei porquê. Fora isso, o Obama é um cara simpático, né? É, isso não tem como negar, né? Os caras fizeram, o cara que redigiu também o discurso dele, trabalhou muito bem, né? Ah, ele é carismático, quase... cara, isso aí não tem como negar. É, fez quase as mesmas promessas que o W. Bush, né? Quando veio pra cá, lá, fez também, mas... Mas sem aquele sotaque texano e a cara de cu, né? É, pode crer. Tá certo. Mais alguma coisa aí que vocês queiram falar? Cara, eu só tô esperando o Charlie Sheen voltar logo, cara, pro Joanne Halfman. O cara tá bombando em tudo quanto é lugar, né, cara? Depois daquele beijo na boca lá do apresentador Jimmy Kimmel, né? E o cara vai dar por tudo uma volta por cima, eu tô achando ainda, né? Mas não foi cancelado, sério? Então, mas os caras da... O presidente lá da CBS... É, falou que vai passar por cima de qualquer produtor lá da série, lá o Chuck Lorre, né? Pra ter o cara de volta e tal e começar a produzir de novo a série. É, também, né? Por causa de cagada ele deixa o irmão e o sobrinho desempregado também, porra. Não, mas a série não chegou a ser cancelada, não, cara. Os caras estavam, inclusive, boatos de que iam colocar outra pessoa. Pô, vai colocar outra pessoa no lugar dele, é. Como porra, assim, é, cara? Não? Pô, daqui a pouco, de repente, o cara vai fazer uma operação plástica e vai mudar completamente, porra, que merda é? É, podiam chamar o Emílio Esteves, né, pro lugar dele. Pois é. Irmão, né? Não, mas eu acho que a série ela tava decaindo um pouco, né, cara? E agora com esse boom aí, por causa dos problemas com o personagem, né? Vamos dizer assim, entre aspas, do Charlie, que é ele, né, cara, na série. O cara tá bombando pra caramba na internet, o cara tem que voltar com a série com certeza. O Emílio Esteves é o irmão do Charlie Sheen? É irmão, né? Opa, sabia? Pô, tu não sabe, sabia? Não, cara. Vamos ser filhos do Martin Sheen. Não, o Martin Sheen, eu sabia que era pai do Charlie Sheen, mas o Emílio Esteves não sabia que fazia parte do rebento aí. Mas, porra, totalmente o contrário dos dois, né? Um irmão almofadinho e o outro porra louca da família. Não, mas o Emílio Esteves não é almofadinha, não, cara. Não vejo isso, não. Ah, nem poder, só não. Só que ele tem mais cara de mexicano do que de... Já entendi, já, então. O Alan, do Joanna Hoffman, é o Emílio Esteves, cara. É, bem provável que seja baseado nele. O Martin Sheen é a mãe deles, né? Que engraçado, cara. Ele não tinha a cara do Charlie Sheen. Agora que ele tá gordinho, cara, ele tá bem parecido com o irmão. Mais alguma coisa aí, Freud? Você quer falar? É, só queria agradecer o pessoal que votou na enquete lá. A gente é muito competente, né? Eu gravei dois momentos Areva depois que a gente botou a enquete no ar e não lembrei de comentar em nenhum dos dois. O pessoal que ouve aí via iTunes aí não acessa aquele blog fedorento. A gente fez uma enquete, né, pra decidir. Tinha várias sugestões de leitores sobre temas de podcasts a serem gravados. A gente fez uma enquete com quatro temas e venceu Lendas Urbanas aí, que o pessoal gravou aí. Eu não paguei essa dívida, mas o Zeno pagou pra vocês, né? Pagou pro pessoal aí, Zeno? Pois é. Se o podcast ficou uma merda, a culpa é de vocês que votaram nesse tema. Nós não temos nada a ver com isso. Mas eu acho que manteve o padrão regular de podcasts do Areva, né? Por falar em podcast do Areva, só, como não tem mais nenhum tema pra falar, vamos citar aqui só pro pessoal que ouve a gente ter uma ideia do que a gente. Da condição, né? Do ranking dos nossos podcasts. Aqui, ó. Em quinto lugar tá o podcast número 14, que foi o de games. Com o do Change. Em quarto lugar é o podcast 38 sobre artes marciais, com potencial de subir ao primeiro lugar, né? Já que só tem uma semana que ele tá no ar. Terceiro lugar é o podcast sobre o Superman, número 20. O segundo podcast, piores super uniformes. E o primeiríssimo lugar é o Chaves, podcast número 22. Esse é o nosso top 5 de podcasts. É, o do Chaves já quase chegando a 2.000 ouvintes. Olha só. Que maravilha, hein? A gente falou mais do Seu Madruga, né? O do Super Uniformes teve duas participações também. O Corto, que agora tem lá o blog Clímax, e o Poderoso Porco também. Verdade. Isso que eu tô vendo aqui, os podcasts tem, eu acho que uns dois aqui que estão entre o top 5 e que a gente fez tudo nas coxas, cara. Ah, porra! Como que a gente não fez nas coxas, cara? Ah, fala, não aí. Fala isso. Não fala isso. Tem podcast que a gente pesquisa, a gente faz tudo bonitinho. Aquele podcast de Segunda Guerra Mundial tinha 9 páginas de assunto no Word, cara. É, são os que eu não participo. Os que eu eu não participo, tem pesquisa e tal. E nenhum deles estão entre os cinco primeiros. É, isso é chato e ninguém ouve. Não, sacanagem, eu gostei pra caralho, foi muito bom. É isso aí, minha gente. O momento Areva já ficou grande pra caralho. Mas é isso aí. Muito obrigado pelo voto na enquete. Este foi o assunto escolhido por você, nosso ouvinte e leitor. Pode ser que apareçam mais, pode ser que não. Mas o importante é que vocês continuem sempre com a gente. Então até a próxima e whatever! Sociedade Secreta é um outro podcast que provavelmente os leitores também vão cobrar. E a gente não vai fazer só pra sacanear. Não, mas a gente já fez no de conspirações, mais ou menos. É. Não, a gente já fez um podcast sobre Sociedade Secreta, só que são Sociedades Secretas, então a gente não pode divulgar esse podcast. É, eu falei da máfia, inclusive. E o Rafael falou de lambada. Sociedade Secreta da Lambada. Ah, essa deve ter, cara. Com certeza tem. A lambada é... A lambada é sabida até hoje por causa disso. Beto Barbosa é o quê? Tem um tempo secreto, tem uma estátua do Beto Barbosa. E dança a lambada freneticamente frente a todos. Ah, fica, meu amor. A propaganda da escola é passada à exaustão, né? É. Se une a docica. O grito de guerra dele. Qual é a senha? Chorando se foi. Pode entrar. Ah, é. O nome da Sociedade Secreta é a Lambadaria. Né? Os caras, em vez de falar amém, gritam em uníssono, né? A docica. Não, preta, fala pra mim. A Bíblia deles é a dança proibida, né? É. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida. Adocica, meu amor, adocica. Isto é a maior putaria.